Bem, muito obrigado. Vamos sentar. Agora eu vou para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem comovendo os corações. Basta ver que um garotinho... Vem cá, Diego. Fala aqui no microfone. O que, que você me disse lá no gabinete? Você quer ver quem? Quero ver Jesus. Quer ver Jesus. Por que que não? Jesus atende a um pedido de uma criança. E ele, quando for dormir, vê mesmo. Jesus é uma força. Vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho unificado. Aqui está, segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 13. Pedi, buscai e batei. Pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vós dará uma pedra a seu filho, quando este lhe pedir pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Com mais forte razão, vosso Pai está nos céus. Boas coisas dará aos que lhe as pedirem. Se um de vós tiver um amigo e o for procurar à meia-noite pedindo-lhe: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem à minha casa e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro responder: não me incomodes, não vês que a porta já está fechada? Que eu e meus filhos já nos deitamos, que não posso por isso levantar-me para atender-te. Digo-vos que, embora o segundo não se levante para dar o que lhe é pedido por seu amigo, por ser seu amigo, ao menos se levantará por causa da importunação, lhe dará quantos pães necessitar. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará um espírito bom àqueles que lhe pedirem alguma coisa com fervor na prece. Meus amigos, meus irmãos, Essa passagem aqui do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, parte dela é bem conhecida de todos vocês. Sabe por quê, Walter? Irmão Paiva, o senhor cita isso na prece do copo d'água. Do copo d'água, é. Mas, reunido com os legionários de Santa Catarina, eu conversava com eles e dizia: estou sempre disposto e com muita garra a fazer muito mais pela LBV. Insistindo com os legionários para que cumpram sempre destemidamente, destacadamente na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Insistindo sempre, porque diz, olha aqui o exemplo de Jesus. Um amigo vai à porta da casa de outro amigo, porque um outro amigo chegou e disse: olha, amigo, por favor, me arranje pães, porque chegou um amigo inesperadamente e eu não posso deixá-lo passar fome, eu não esperava. Aí o outro amigo, apesar de amigo, não é tão amigo assim, porque o que, é que ele respondeu? Não me incomodes, não vês que a porta já está fechada? Eu e meus filhos já nos deitamos. Não posso levantar-me para atender-te. Apesar disso tudo, esse mau amigo certamente atenderá o amigo necessitado, porque, afinal de contas, de madrugada, o outro vai ficar berrando na sua porta. Ora, se na vida nós temos que fazer assim, perante pessoas de coração frio, e elas nos atendem, já imaginou quando pedimos ao Pai Celestial? Se aparentemente Ele não nos dá certas coisas, é porque não saberíamos geri-las bem. Porque as criaturas têm que amadurecer. O karma da humanidade é uma coisa dura. Mas recorramos ao Apocalipse, aquela passagem explicada pelo irmão Zarur, em que ele diz que naquelas horas tremendas do Armagedon, aqueles pregadores fiéis da palavra do Cristo terão a proteção, os que seguirem, porque não se fará mal ao azeite, ao vinho. E Jesus ainda diz mais um pouquinho: qual de vós é o pai que, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará um espírito bom aos que lhe o pedirem. O que Jesus espera de cada um de nós, legionários, da boa vontade de Deus, cristãos do Novo Mandamento, é que enfrentemos as paradas. Isso é que é importante. Quando eu cheguei aqui, eles me receberam cantando essa música. E eu fiquei muito emocionado. E tenho que agradecer a Marlene Pereira Batista, que é autora da letra. Bem, vamos lá, a turma vai cantar, e aqui é a alegria geral. Sentado, na